Gracias. Tower 3520, good morning, clear to take off, runway 10, wind 030 degrees with 01 knot. Clear for takeoff, runway 10, 3520. Noite autorizada a chegada a ponto, que no ideal desce para 4.000 pés. Ajuste no 016. 520 airborne at 22. Contact departure 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, 3520. Departure, good morning, 10-3-5-2-0, on full cap, passing flight level 160. 10-3-5-2-0, wait for that line, to 190, full cap depart. 190, full cap departure, 10-3-5-2-0. Jet 674, Scott Island, making level 380. 520 86 125.45 or 126.85. 125.5, 125.85, 125.5. Come on. Desça para 2000 pés, o ajuste permanente autorizado e elétrico sem reporte localizador. Autorizado para hoje, dona, para o tribo 639, está na formação? Autorizado, reporte estabilizado. Dado contrário, estabilizado. Lufthansa 510 for guidance in level 32. Republic 760 is call guidance at level 360. Call guidance, maintain 360, Republic 760. Bono 173. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Informação, tráfego na final da 10. Um ATR da Trip, o Bono 173. Exato no localizador, individual, triplo 5329. Triplo 5329, chame torre, 198, decimal 9. 1895, triplo 5329. Oi, Salvador, boa noite, triplo 5329. Boa noite, triplo 5329. O ajuste é 10 no 6. A pista está molhada devido à chuva recente. O vento é norte com 2 nós, 360 graus com 2 nós. Está livre pouso na 10. Senta a condição, livre pouso na 10, 353 da 9. Call guidance, level 3-8. Bonano 7-3, alinhar e manter 1-0 após o tráfego na curta final. A 3-0-9, a sua identificação se mantém nível de voo 3-4-0. Marte. Baixa 065 para onde posso de Caldas, 8065. Solo 38, livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a 03. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, o 352, dia no 5328. 13. Tango Romeu Índia Vitorinha. O voo no 73, livre decolagem, dom no zero. O vento está variando aqui de 360 graus a 70 graus, 070 graus, 2 nós. A livre decolagem. Meu Alfa, sou o Tango, boa noite. Essa é a identificação, mantenho o nível de som 2.4.0. Novamente, Conquista 0605, Lapa 0630. Resistente, reporte através de Conquista. Nem está alternando a frequência no 26.7. Nono 3 para o Nadal, para o 360, saída da El. Esse foi o 360, Nadal, ou o 9.3. Na 3322, melhor a Recife, frequência no 28.45, secundário no 27.5. Secundário no 27.5. Bruno 73, chama o centro Recife, sequência 1251, alternativa 1395. 251, 133, decimal 9. 33, Papai Romeu Alfa, deslotando? Já tem chamada para posição Atenas? Gente, você está voando direto de China? Confirme que está voando direto de China, pois o seu plano possui a rota direto ao Alfa após direto a Atenas. Centro, gol, fundo 1, 73. Gol, no 1, 73, já está na identificação, mantém a nível de gol 360. Identificação, subindo para o 360, transmitido ao 380. Gol, fundo 1, 73, aguarde. Guardando 380, gol, fundo 1, 73. Na 3809. Eu diria seleção que mantivesse ainda 340. E tomei agora a frequência 126 desse modo 25, alternando 124 desse modo 25. Tenho 340, chamei Brasília 124 decimal 25, secundária 126 decimal 55. Na 35, na 3, Recife? 35, na 3, chama agora Brasília, frequência 124, decimal 25, secundária 126, decimal 25. Meia decimal 55. Tá 8065. Confirmei se copiou as frequências do centro Brasília. Então, em 0101, na cena de identificação, mantenho o nível de voo 400. Assim que possível, eu coordenarei para os postos de causa com o Brasil. Gol 1173, submantenha nível de voo 380. Gol 1245, essa identificação, mantenha nível de voo 340. Oito zero meia três, chave Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, alterne 126, decimal 5. Centro Recife, bom dia, tá 3, 4 horas 9. Norte 063, superior de frequências. 6.5. São 3499, assina identificação, mantenho 360. Na posição Bridge, chame Centro Brasília, frequência 124.2. Bom dia, essa identificação, mantenho 380. Na posição Bridge, chame Centro Brasília, 124.2. Centro 3499. 3499, confirme se recebeu a chamada do centro. Negativo. Confirme como recebe. 5/5 agora. Jorge, identificação, mantenho 360. Posição Sagaz, alterne Brasília, 124.2. Eu ativo, Sagaz, alterna 12425. Se possível, coordenar a proa de Passos, escuta 3499, para minimizar atraso. 3499. Centro, 3499. 3499, aguarde. Lufthansa 504, receive center, squawk ident, maintain flight level 360, Lufthansa 504. Italia 680, receive center, squawk ident, maintain flight level 380, Italia 680, bom dia. Centro Recife. Prossiga na escuta. Eu tinha chamado anteriormente o centro, o Tão 3499, confirma. Chamativo, amigo. Estamos voando direto ao Bridge e tomaremos a uniforme Zulu Upper Zulu 16, é, que havíamos sido orientados no ar sagaz também. Então, 3499. 674, contact Brasilia Center. 124 decimal 25 is not able. 126 decimal 55, Alitalia 674. Centro Recife, bom dia. Aciona identificação, mantém nível de voo 340. Meu Alfa Zulu Tango Centro. Tango, chame agora o Centro Recife, 126 decimal 1, alterna 127 decimal 2. A 3499 confirmando a sua rota pela Brasil 16, saída pela posição Bridge. Afirmativo, senhor. Boa, abrir até Bridge. A de Bridge em diante, eu presumo no meio. Azul 6955, Centro. 955, aciona identificação, mantém nível de voo 340, posição Sagaz, chame Centro Brasília. 123 decimal 0, alterna 127 decimal 3. Azul 6955. 506 receive center. Heading Poço de Caldas, Papá Charlie Lima, Lufthansa 506. Correct, Lufthansa 506, fly direct to Papá Charlie Lima. Uno 73 Recife. O gol 1173, vou em Poço de Caldas, gol 1173. Gol 1173, copiou pro de Poço de Caldas. Já autorizado na presente, vou em Poço de Caldas, o TAM 8101, solicitação do Centro Brasília. Gol 2051, Recife. 051, vou em Poço de Caldas. Lufthansa 504, receive center. Lufthansa 504, fly heading Papa Charlie Lima. Lufthansa 504. TAM 3499, centro. TAM 3499, estamos aguardando ainda a autorização para sua proa. Estamos verificando a possibilidade de mandar Poço de Caldas, mas no momento não será possível para separação de tráfego. Aguarde ainda, o TAM 3499. O TAM 3499 tem condições de subir para o nível 380? Suba para nível de voo 380, alto em nível 380, vou em Poço de Caldas. Gol 2051, Recife. Gol 2051, Recife. Gol 2051, por favor, informe o número MAC. Gol 2051, copia o centro. Firme número MAC. Mike, Gol 2051. Agora copiado, antes não tinha sido copiado, Gol 2051. Confirma a frequência que mudou. Gente, façam então check na frequência 1251, por favor. Vou copiar agora o Gol 2051. Então, marque ponto 78 para o Gol 2051. Correto, Gol 2051. TAM 3499, confirme o número MAC que vai manter no nível 380, TAM 3499. Ponto 80, TAM 3499. Parte azul 6955. O Gol 2051, tem condição de incrementar seu número MAC? E caso possível, tem como informar o número que consegue manter? O Gol 2051? Ok, então, por favor, mantenha a marca ponto 80, Gol 2051, obrigado. Delta 506, contact the Brasilia Center, 124, correction, 123.